Olá, aqui é o Vinícius. Hoje eu vou rapidamente fazer algumas considerações sobre o projeto Número Imaginário. Então, ano passado, em agosto, comecei a fazer os podcasts, né, sobre temas relacionados à matemática. Logo de início, eu percebi que eu teria algumas dificuldades para fazer isso usando apenas o recurso da voz, né? Mas, ao longo desse tempo, até consegui desenvolver alguns episódios. Até agora, foram 16. E eu acredito que vem dando certo, até porque o meu enfoque é muito mais na parte da história e da filosofia da matemática do que uma tentativa de ensinar alguma coisa para as pessoas mesmo. Agora, mesmo que o enfoque do projeto seja a história e a filosofia da matemática, alguns conceitos ainda são difíceis de falar pelo podcast. Eu posso citar, por exemplo, o conceito de sistema formal, que eu falei no episódio 1, conceito de máquina de Turing, que eu falei no episódio 3. Então, esses dois conceitos, eles são conceitos sintáticos, né? Eles envolvem manipulação simbólica. Então, é bem difícil falar sobre eles apenas na forma de áudio. Então, minha ideia agora é pegar alguns conceitos que eu abordo nos podcasts para aprofundá-los. E eu vou tentar fazer isso na forma de uma apresentação de PowerPoint mesmo. Então lá eu vou conseguir mostrar todo o desenvolvimento de algumas ideias, colocando, além do áudio, algumas figuras, né, algumas fórmulas que ajudam a explicar o conceito. Então o primeiro tema que eu selecionei é o conceito de sistema formal, que eu apresentei no primeiro episódio do podcast. Esse vai ser o primeiro teste desse novo formato. Então, já está até pronto, fiz 8 apresentações, só falta gravar o áudio. Eu vou disponibilizar todas essas apresentações lá no site, né, numeroimaginario.com.br. Para quem quiser também, pode seguir o canal do YouTube, porque essas apresentações vão ser todas convertidas em vídeo e vão ficar hospedadas lá no canal do YouTube. Então é outra maneira de você acompanhar essa série. Além dessas apresentações sobre sistema formal, né, que vão ser um primeiro teste desse novo formato, eu pretendo também falar sobre outros assuntos. Eu citei lá, por exemplo, a máquina de Turing. Então é interessante também falar um pouco sobre a teoria da computabilidade, que é um ramo da lógica que mostra quais são os limites da computação clássica. Então esse seria um possível tema. Mas também que vale falar sobre um pouco sobre lógica, né? Lógica clássica também. Então esses são alguns temas que poderia tratar nesse formato. Além dessas apresentações, eu também pretendo fazer outras coisas em vídeo. É um pouco mais para frente. Então, primeiro tenho que familiarizar com as ferramentas necessárias, né, e adquirir também essas ferramentas. Então eu te convido para acompanhar essa série, inicialmente sobre sistemas formais. Você pode acompanhar lá pelo site numeroimaginario.com.br e você pode também acompanhar diretamente pelo YouTube. O link vai estar também lá no site. Além dessas apresentações, você vai encontrar também alguns artigos novos que estão sendo escritos por dois colegas meus, né, o Matheus e o Jorge. Então, acho que é isso. Você vai ter bastante coisa aí para acompanhar. A gente tem o podcast. Teremos também algumas apresentações que vão ser aprofundamentos de temas tratados no podcast. Essas apresentações serão convertidas para o formato de vídeo, que você pode acompanhar pelo site ou diretamente pelo YouTube. E por último, teremos também novos artigos que serão escritos por dois colegas meus, o Matheus e o Jorge, que você pode ler lá pelo site. E para um futuro próximo, fica a possibilidade de criação de novos conteúdos no formato de vídeo. Então você pode se inscrever também lá em nosso canal do YouTube para acompanhar as novidades que forem aparecendo. Então é isso. Eu peço que você continue acompanhando o podcast, né? E dá uma olhada também quando tiver um tempo nessas novas ideias. E se você achar interessante, peço também que você divulgue o projeto para seus colegas. Muito obrigado por você ouvir o podcast e até o próximo episódio.